Pasta 6. Faixa 1. Encontro 4. Gibões. O encontro 4, onde os gibões se juntam a nós, ocorre por volta de 18 milhões de anos atrás, provavelmente na Ásia, num mundo mais quente e mais arborizado do princípio do Mioceno. Dependendo de que autoridades consultamos, existem até 12 espécies modernas de gibões. Todos vivem no Sudeste Asiático, incluindo Indonésia e Bornéu. Alguns especialistas classificam todos eles no gênero Hylobates. Costumava-se separar os siamangos e falar em gibões e siamangos. Quando se percebeu que eles se dividem em 4 grupos e não em 2, essa distinção tornou-se obsoleta. Chamarei todos de gibões. Asterisco. Os siamangos foram separados porque são maiores e possuem uma bolsa na garganta para amplificar seus chamados. Fim da leitura de asterisco. Os gibões são os menores entre os grandes primatas e talvez sejam os melhores acróbatas do mundo. No Mioceno, havia muitos grandes primatas de pequeno porte. Diminuir e aumentar de tamanho são mudanças fáceis de ocorrer na evolução. Assim como os gigantopitecos e o gorila gigantaram-se independentemente um do outro, muitos grandes primatas, na era dourada dos primatas antropóides miocênicos, diminuíram de tamanho. Os pliopitecídeos, por exemplo, foram grandes primatas de pequeno porte que floresceram na Europa no começo do Miocênio e provavelmente viveram de modo semelhante aos gibões, sem serem ancestrais deles. Suponho, por exemplo, que se locomoviam por braqueação. Braquia é braço em latim. Braqueação significa deslocar-se usando os braços em vez das pernas e os gibões são espetacularmente bons nisso. Suas mãos grandes e próprias para agarrar e seus pulsos fortes são como botas de 7 léguas de cabeça para baixo, elásticas para projetar como um estilingue o gibão de galho em galho ou de árvore em árvore. Os braços compridos do gibão, perfeitamente de acordo com a física dos pêndulos, são capazes de impulsionar o animal através de um claro de 10 metros na cobertura vegetal. Imagino que a braqueação em alta velocidade deve ser mais emocionante até do que o voo e gosto de sonhar que meus ancestrais desfrutavam dessa que deve ser uma das mais fascinantes experiências que a vida pode oferecer. Infelizmente, o pensamento atual duvida que nossos ancestrais já tenham passado alguma vez por um estágio totalmente equivalente ao do gibão. Mas é razoável conjecturar que o Concestral 4, aproximadamente o nosso milionésimo avô, tenha sido um grande primata arborícola de pequeno porte, com pelo menos alguma proficiência em braqueação. Entre os grandes primatas, os gibões só perdem para os humanos na difícil arte de andar a prumo. Usando as mãos apenas para equilibrar-se, o gibão percorre toda a extensão de um galho da árvore com um andar bípede e usa a braqueação quando quer passar para outro galho. Se o Concestral 4 houver praticado essa mesma arte e se a tiver transmitido a seus descendentes gibões, algum vestígio dessa habilidade poderia ter persistido também nos cérebros de seus descendentes humanos, aguardando para reaflorar na África? Isso não passa de especulação agradável, mas é verdade que os grandes primatas em geral têm a tendência de adotar o andar bípede de quando em quando. Também só podemos conjecturar sobre a possibilidade de o Concestral 4 possuir o virtuosismo vocal de seus descendentes gibões e nos perguntar se isso poderia pressagiar a versatilidade sem igual da voz humana na fala e na música. No entanto, os gibões são fielmente monógamos, ao contrário dos grandes primatas que são nossos parentes mais próximos. Ao contrário, inclusive, da maioria das culturas humanas, nas quais o costume e, em vários casos, a religião encorajará, ou pelo menos permite, a poligenia. Não sabemos se, nesse aspecto, o Concestral 4 foi semelhante aos seus descendentes gibões ou a seus outros descendentes grandes primatas. Asterisco. Talvez os velhos e bons familiares dos gibões e a pia esperança de que nossos ancestrais evolutivos também os tenham adotado devam ser enfatizados para a maioria moral direitista, cuja ignorante e tacanha oposição ao ensino da evolução põe em risco o nível educacional em vários estados norte-americanos retrógrados. Obviamente, extrair qualquer lição de moral seria cometer a falácia naturalista, mas, afinal, esse tipo de gente é chegado a falácias. Fim da leitura de asterisco. Façamos um resumo do que podemos supor sobre o Concestral 4 sob a usual hipótese fraca de que ele possui um bom número das características compartilhadas por todos os seus descendentes, ou seja, todos os grandes primatas, inclusive nós. É provável que tivesse uma vida mais acentuadamente arborícola do que o Concestral 3 e era menor. Se como suspeito se pendurava e se balançava pelos braços, é possível que estes não tenham sido tão extremamente especializados para a braquiação como dos gibões modernos e não tão longos. Sua face provavelmente se parecia com a do gibão, com focinho curto. Ele não tinha cauda, ou, para ser mais preciso, suas vértebras caudais, como em todos os grandes primatas, uniam-se em uma curta cauda interna, o cóccix. Não sei por que nós, grandes primatas, perdemos a cauda. Trata-se de uma questão que os biólogos debatem surpreendentemente pouco. Uma exceção recente é a discussão de Jonathan Kingdon em Lowly Origin, mas ele nem chega a uma conclusão satisfatória. Muitos zoólogos, diante desse tipo de enigma, pensam em termos comparativos. Examinam os mamíferos, anotam onde a ausência de cauda ou uma cauda muito curta surgiu de forma independente e tentam encontrar um sentido. Creio que ninguém fez isso sistematicamente, mas seria uma excelente iniciativa. Afora os grandes primatas, a ausência de cauda é encontrada nas toupeiras, nos ouriços cacheiros, no terenque sem cauda, terenque encaudatus, nos porquinhos da Índia, hamster, ursos, morcegos, coalas, preguiças, cutias e vários outros. Talvez mais interessante para nossos propósitos seja a existência de macacos sem cauda ou de macacos com uma cauda tão curta que até poderia não existir, como a dos gatos da raça manx. Os gatos manx têm um único gene responsável pela ausência de cauda. Esse gene é letal quando é homozigoto, presente duas vezes, portanto, sua disseminação pela evolução é improvável. Mas passou-me pela cabeça uma questão. Teriam os primeiros grandes primatas sido macacos manx? Em caso afirmativo, a mutação presumivelmente seria em um gene ox. Ver o conto das moscas da fruta. Minha tendência é ser contra essas teorias de monstro promissor na evolução, mas teria sido essa uma exceção? Seria interessante examinar o esqueleto de mutantes sem caudas de mamíferos manx, normalmente caudados, para ver se eles se viravam sem a cauda de maneira semelhante aos grandes primatas. O macaco de Gibraltar, macaco silvanus, é um macaco sem cauda. Talvez por isso muitos falantes do inglês chamam-no de Barbara Ape. O macaco nigra, macaco preto das Celebes, em inglês conhecido como Celebes Ape, é outro macaco sem cauda. Jonathan Kingdon disse-me que a aparência e o modo de andar desse animal lembram exatamente os de um chimpanzé em miniatura. Madagascar tem alguns lêmures sem cauda, como o indre, e várias espécies extintas, entre elas os lêmures gigantes, megalápides, chamados em inglês de koala lemurs ou lêmures koala, e os palaeoproptecus, sloth lemurs ou lêmures preguiças, alguns do tamanho de gorilas. Qualquer órgão que não for usado diminuirá, sendo tudo mais igual, no mínimo por razões de economia. Os mamíferos usam a cauda com finalidades surpreendentemente variadas. As ovelhas armazenam nela uma reserva de gordura. Os castores usam-na para remar. A cauda do macaco-aranha tem uma almofada prensil calosa e é usada como quinto membro na Copa das Árvores Sul-Americanas. A avantajada cauda do canguru é elástica como uma mola para ajudá-lo a pular. Os ungulados espantam mosquitos com a cauda. Os lobos e muitos outros animais usam-na para sinalizar, mas isto provavelmente é um oportunismo secundário da seleção natural. Mas aqui devemos nos ocupar especialmente dos animais que vivem nas árvores. A cauda dos esquilos funciona como uma espécie de paraquedas, por isso saltar para ele é quase como voar. Muitos animais arborícolas possuem cauda longa que atua como contrapeso ou como leme nos saltos. Os lores e os juparás, que veremos no encontro 8, rastejam lentamente pelas árvores espreitando as presas e têm uma cauda extremamente curta. Já seus parentes gálagos, que são vigorosos saltadores, possuem a cauda longa e felpuda. As preguiças arborícolas não têm cauda, como os coalas marsupiais, que podem ser considerados seus equivalentes australianos, e ambos se deslocam lentamente pelas árvores, como lores. Em Bornéu e Sumatra, os macacos sinomogos, macaca fasciculares de caudas longas, vivem nas árvores, enquanto seu parente mais próximo, o macaco de cauda de porco, macaca nemestrina, vive no chão e tem cauda curta. Em geral, macacos ativos nas árvores têm cauda longa. Correm de quatro pelos galhos, usando a cauda para equilibrar-se, e pulam de galho em galho com o corpo na horizontal e a cauda estendida para trás, como um leme equilibrador. Mas por que os gibões, tão ativos nas árvores quanto qualquer macaco, não têm cauda? Talvez a resposta esteja em seu modo muito diferente de mover-se. Todos os grandes primatas, como já vimos, ocasionalmente são bípedes, e os gibões, quando não saltam de galho em galho, correm pelos ramos nas pernas traseiras, usando os braços compridos para se equilibrar. É fácil imaginar que a cauda seria um estorvo para o andar bípede. Meu colega Desmond Morris disse-me que às vezes o macaco-aranha anda nas pernas traseiras, e nessas ocasiões se pode ver que sua longa cauda é um grande empecilho. Além disso, quando um gibão projeta o corpo para alcançar um galho distante, ele o faz pendurado em posição vertical, em contraste com a postura horizontal adotada pelo macaco ao saltar. Longe de ser um remo equilibrador estendido para trás, uma cauda seria um inquestionável entrave para um braqueador vertical como o gibão, ou, presumivelmente, o Concestral 4. Isso é o melhor que posso fazer. Acho que os zoólogos precisam se empenhar mais para desvendar porque nós, grandes primatas, perdemos nossa cauda. Imaginar a posteriori, os fatos em contrário engendra especulações estimulantes. Como teríamos acomodado a cauda ao nosso hábito de usar roupas, especialmente calças? No alfaiate, a escolha entre cós alto ou cós baixo seria uma questão muito mais relevante.